passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção, pensamento positivo que faz bem ao coração. Atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do alto cantar. Com a imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com um lado bom de pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento, pra nunca mais esquecer. Por onde que eu te ajudarei? Recite poesias com palavras de um rei. Passa por onde.